Onde estão as árvores de bons frutos? Apocalipse 16, duas décadas no hip hop. Eu tava morto, mas hoje vivo. Tome meu fruto. Bro, bro. Eu sei quem sou. Sei de onde vim, sei quem aqui me colocou. Jesus é jardineiro. Ao som da sua voz, minha alma floresce. Frutos nascem. Ele entrou na minha casa. Cada folha cuidou, fez a terra seca germinar. Eu sou a semente que não chegou no sol. Sou a semente que o pássaro não. Sou a semente que o espinho não sufocou. Eu sou a árvore de bons frutos. Vamos pro alto. Árvore que não produz nada, vira lenha. Só serve pra queimar e vira lenha na fogueira. Hey, hey. Mando um salve pros GFs que me querem bem. Os guerreiros do futuro que não teme pra ninguém. Sei que são muitos, sei que estão em várias missões. Se multiplicam diariamente. Estão em vários bairros, quebradas, estados. E é sempre um prazer poder revisitá-los. Uns estão brotando, outros já estão produzindo. Alguns, levanta a mão e canta, quero ouvir. Tem problema não. Chego, levo paz. É por isso que tenho o carinho dos filhos e tenho também o respeito dos pais. Minhas letras são plantas medicinais, sem efeitos colaterais. Elas curam drogados e evitam abortos. Aliviam o cansaço, botam sorrisos. Árvore que não produz, vira lenha. Pra queimar e vira pra caramba, tem várias aliminas que tão firmes e não tocam. Na Bahia só valem troncos fortes de raiz. No DF os pomazes estão verdes e viris. Cheio de minha floresta, sobe o morro, desce do outro lado. Arrebenta o concreto e brota até na sol. É tanta planta rara, sai até da areia da praia. Pernambuco, doces frutas em Goiás. Santa Catarina, essa fruta não fica. São Paulo. Queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz. Pois machado nenhum vai cortar minha raiz. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz. Pois machado nenhum vai cortar minha raiz. Essa é uma canção dedicada às sementes que caíram em terra seca, que enfrentaram espinhos, que enfrentaram o sol, que enfrentaram aves de agouro, mas venceram e se transformaram em grandes árvores. Onde estão as árvores de bons frutos? Número um, Levão. Número um, ele é um. Jesus é jardineiro e as árvores somos nós. Quem é o jardineiro? Jesus é jardineiro e as árvores somos nós. Jesus é o jardineiro. Jesus é o jardineiro. Árvore que não produz nada vira lenha. Purifica o clima. Então purifica o clima. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz. Número um, diga. Macha. Machado nenhum vai cortar a minha raiz. Machado nenhum vai cortar a minha raiz. Machado nenhum vai cortar. Quero ouvir vocês. Machado nenhum vai cortar a minha raiz. Machado nenhum. Forte! Machado nenhum vai cortar a minha raiz. Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz.